Ela acredita que depois da morte, a vida continua em outro plano, depois que viveu uma experiência de quase morte. Eu me vi fora. Batidas retas que dão vazão ao pensamento do homem que luta, que se camufla em cada curva, vive as cenas do seu curta. Metragem que é filmada sem artistas contratados, sem um patrocínio de elite podre que manipula o resultado do jogo que te interessa. É assim que o mundo funciona. Somos obrigados a fazer alianças pra fechar as nossas contas, que financiam as criações que não são monitoradas pelos órgãos que regulamentam toda ação que é praticada. Só que existe um ponto cego onde eu faço a minha morada. Pelo menos estou tranquilo, posso criar as minhas muralhas e me defender quando alguém vem de encontro aos meus princípios, que não tem valor no mundo estranho na qual infelizmente eu habito. Ele diz que foi declarado morto, mas depois de 7 horas voltou à vida. Uma questão intrigante: existe vida após a morte? Habitamos o mundo podre, não sabemos o porquê. Os dias passam rapidamente sem que você possa entender. Por que a gente está sofrendo? Por que tirar a fazer sentido? Por que de tudo dar errado? Se pergunta desde o início. Realmente existe justiça nesse inferno onde vivemos. Eles apresentam várias saídas, mas você continua enfermo. Você ouve aquelas palavras que supostamente vão te salvar. Continua na beira do abismo pensando em como se matar. Se eu te disser que não tem saída, vou ser pessimista demais. Então vou me reservar o direito de não dizer nada mais. Fique em paz e aproveite a sua vida de lamentação. E nos encontramos no altar supremo da maldição. Todo mundo é bem pra dizer que a morte é fria, gelada. Essa é uma questão fundamental na existência humana, né? De onde viemos, pra onde vamos, né? O que acontece, qual é o sentido da vida.